Fez 60. E se fôssemos ambos ter com ela e tentássemos fazer com que ela visse razão, fazer com que vir costas àquela coisa? Aaron abanou a cabeça. Ela e eu já tivemos a nossa pequena discussão, Michael. Foi por isso que pedi desculpa a Bi por não ir logo à noite. Se lá fosse, estaria a desafiá-la, a ela e ao seu sinistro companheiro. Mas se achasse que isso serviria de alguma coisa, iria. Arriscaria qualquer coisa se pensasse poder ajudar. Mas não posso. Mas Aaron, como é que pode estar tão seguro disso? Eu agora não sou um dos jogadores, Michael. Não vi as visões. Foi você que as viu. Julian e Débora falaram consigo. Rowan ama-o. Não sei se conseguirei aguentar isto. Creio que sim. Faça o que tiver de fazer para aguentar e mantenha-se junto dela. Diga-lhe de qualquer maneira, silenciosamente ou não, que está ali por ela. Michael assentiu. Está bem, disse ele. Sabe, é como se ela me fosse infiel. Não pode encarar a questão dessa forma, não se pode zangar. Não paro de dizer isso mesmo a mim próprio. Há uma outra coisa que tenho de lhe dizer. Provavelmente não interessará em última análise, mas quero transmiti-la. Se me acontecer alguma coisa, bom, é uma coisa que eu gostaria que você soubesse por aquilo que vale. Mas não pensa que vai acontecer alguma coisa. Honestamente não sei, mas ouça o que eu tenho para dizer. Durante séculos, interrogámo-nos sobre a natureza destas entidades, aparentemente desencarnadas. Não existe nenhuma cultura na Terra que não reconheça a sua existência, mas ninguém sabe realmente o que são. A Igreja Católica considera os demónios. Têm complicadas explicações teológicas para a sua existência e consideram-nos todos malévolos e decididos a destruir. Ora, tudo isso seria fácil de eliminar, mas a Igreja Católica é muito sensata acerca do comportamento e das fraquezas destes seres. Mas estou a tergiversar. A questão é que nós, na Talamasca, partimos sempre do princípio de que estes seres eram muito semelhantes aos espíritos dos mortos presos à Terra. Acreditávamos ou tomávamos como certo que ambos eram essencialmente desencarnados, possuíam inteligência e estavam presos numa espécie de reino em volta dos vivos. E Lasher podia ser um fantasma? É isso que está a dizer? Sim, mas mais significativamente, a Rowan parece ter conseguido determinar o que são estes seres. Ela afirma que Lasher possui uma estrutura celular e que estão presentes nele os componentes básicos de toda a vida orgânica. Então, ele é apenas uma criatura bizarra qualquer? É isso que está a dizer? Não sei. Mas o que me ocorreu é que talvez os chamados espíritos dos mortos sejam feitos dos mesmos componentes. Talvez a nossa parte inteligente, quando deixa o corpo, leve consigo uma parte viva. Talvez soframos uma metamorfose e não uma morte física. E todas as palavras antigas, como tempo, corpo etéreo, corpo astral, espírito, sejam apenas expressões para esta fina estrutura celular que persiste depois de a carne desaparecer. Isso é demasiado complicado para mim, Aaron. Sim, estou a ser bastante teórico, não estou? Creio que o que estou a tentar esclarecer é que o que quer que este ser consiga fazer, talvez os mortos também consigam. Ou talvez, e mais importante ainda, mesmo que Lasher possua esta estrutura, possa continuar a ser o espírito malévolo de alguém que viveu outrora. Isso é para a sua biblioteca em Londres, Aaron. Talvez um dia nos possamos sentar à lareira em Londres e conversar sobre isto. Neste momento vou voltar para casa e vou ficar junto dela. Vou fazer o que me disse para fazer e o que eles me disseram para fazer. Porque é o melhor que posso fazer por ela. E por si, não acredito que ela permita que essa coisa lhe faça mal, a si ou a mim, ou seja, a quem for. Mas como você disse, o melhor que posso fazer é estar por perto. Sim, tem razão, disse Aaron. Mas não consigo deixar de pensar no que aqueles velhos disseram sobre serem salvos. É uma lenda estranhíssima. Estavam errados quanto a essa parte. Ela é a porta. Soube-o de alguma forma quando vi o jazigo da família. Aaron apenas suspirou e abanou a cabeça. Michael via que ele não estava satisfeito, que havia mais coisas que queria equacionar. Mas que é que importava agora? Rowan estava sozinha naquela casa com aquele ser. E o ser estava a roubá-la de Michael. E Rowan agora sabia todas as respostas, não sabia? O ser estava a dizer-lhe o significado de tudo. E Michael tinha de ir para casa, para junto dela. Observou, ansioso, enquanto Aaron se levantava com alguma dificuldade e se dirigiu ao armário para tirar o blusão e as luvas de Michael. Michael estava à porta a olhar para a árvore de Natal, com os seus muitos enfeites de ouro e prata e com as luzes a cintilar, mesmo à luz do dia. Por que é que tinha de começar já? Murmurou. Por que agora, nesta altura do ano? Mas sabia a resposta. Tudo o que estava a acontecer estava de alguma forma relacionado. Todas aquelas dádivas estavam relacionadas com um qualquer denouement final e até a sua impossibilidade em ajudar estava relacionada. Por favor, tenha muito cuidado, disse Aaron. Sim, pensarei em si amanhã à noite. Sabe? Para mim, a véspera de Natal tem sido como a véspera de Ano Novo. Não sei porquê. Deve ser o meu sangue irlandês. O sangue católico, disse Aaron. Mas eu compreendo. Se abrir essa garrafa de brandy amanhã, beba um por mim. Claro, pode contar com isso. E Michael, se por qualquer razão você e a Rowan quiserem vir para cá, sabe que a porta está aberta. De dia ou de noite, considerem isto como o vosso refúgio. Obrigado, Aaron. Mais uma coisa: se precisarem de mim, se realmente quiserem que eu vá e acharem que eu devo ir, então irei. Michael ia a protestar e a dizer que aquele era o melhor sítio para Aaron estar. Mas Aaron tinha desviado o olhar. A sua expressão estava mais animada. E subitamente Aaron apontou para a bandeira por cima da porta da frente. Está a nevar, Michael. Está mesmo a nevar. Quase nem acredito. Nem sequer está a nevar em Londres. E está a nevar aqui. Abriu a porta e saíram ambos para a grande varanda da frente. A neve estava a cair em grandes flocos, que caíam com uma lentidão e graciosidade inacreditáveis, através do ar sem vento. Em direção à terra, caía sobre os ramos negros dos carvalhos, revestindo-os com uma camada brilhante de brancura, fazendo um caminho fundo e branco entre as duas filas de árvores até à estrada. Estava a cair sobre os campos, que já estavam cobertos da mesma brancura, e o céu estava a brilhar e sem cor, e parecia dissolver-se na neve que caía. E no dia antes da véspera de Natal, Aaron, disse Michael, tentou ver todo o espetáculo, aquela venerável e famosa avenida de velhas árvores, que erguiam os seus braços nudosos e escuros para os flocos de neve que iam caindo e redupiando levemente. É um pequeno milagre ser agora. Meu Deus, como tudo isto seria maravilhoso se. Que todos os nossos milagres sejam pequenos, Michael. Sim, os pequenos milagres são os melhores, não são? Olhe, nem sequer está a derreter ao tocar no chão. Está mesmo a ficar lá. Não há dúvida de que vai ser um Natal branco. Espera um instante, disse Aaron. Quase me esquecia do seu presente de Natal. E tenho-o aqui comigo. Meteu a mão na algibeira por dentro do pullover. E tirou o embrulho muito pequeno e chato. não era maior que um dólar. Abra-o. Sei que estamos ambos a gelar, mas gostaria que o abrisse. Michael rasgou o fino papel dourado e viu imediatamente que era uma medalha antiga, de prata, num fio. É São Miguel, o arcanjo, disse ele a sorrir. Aaron, é perfeito. Está a falar à minha supersticiosa alma irlandesa. Expulsar o demónio para o inferno, disse Aaron. Descobria, numa pequena loja em Magazine Street, enquanto esteve ausente. Pensei em si. Pensei que gostaria de a ter. Obrigado, meu amigo. Michael estudou a imagem tosca. Estava gasta, como uma moeda antiga. Mas conseguia ver São Miguel, alado, com o seu tridente, por cima do demónio cornudo, que estava de costas nas chamas. Ergueu o fio, que era tão comprido que nem sequer teve de abrir o fecho, e passou por cima da cabeça, deixando a medalha cair dentro do pullover. Ficou a olhar para Aaron durante instantes e depois abraçou-o, apertando-o contra si. Tenha cuidado, Michael. Telefone-me em breve. Capítulo 49. O cemitério já tinha fechado, mas isso não importava. A escuridão e o frio não importavam. E a fechadura do portão lateral seria arrombada. E seria muito simples para ela empurrar o portão para trás e depois fechá-lo atrás de si e avançar pelo caminho coberto de neve. Ela tinha frio, mas isso também não importava. A neve era tão bela. Queria ver o jazigo coberto de neve. Tu encontra-lo para mim, não encontras? Murmurou ela. Já estava quase completamente escuro e eles não tardariam a chegar e ela já não tinha muito tempo. Tu sabes onde é, Rowan, disse ele naquela voz subtil dentro da cabeça dela. E sabia, isso era verdade. Estava em frente ao jazigo e o vento gelava, passando através da camisa fina. Eles tinham voltado a pôr as pedras no sítio e havia agora 12 pedras bem ordenadas, uma por cada gavetão, e por cima havia a pequena porta em forma de buraco de fechadura gravada na pedra. Nunca morrer. É essa a promessa, Rowan. É esse o pacto que existe entre tu e eu. Estamos quase no momento de começar. Nunca morrer. Mas o que é que prometeste aos outros? Prometeste-lhes qualquer coisa. Estás a mentir. Não, minha amada. Ninguém importa a não seres tu. Eles estão todos mortos. Todos os seus ossos ali por baixo, na escuridão gelada. E o corpo de Deirdre ainda intacto, cheio de produtos químicos, frio dentro do caixão forrado a cetim, frio e morto. Mãe, ela não te ouve, minha amada, não está ali. Tu e eu estamos aqui. Como é que eu posso ser a porta? Esteve sempre destinado que eu fosse a porta? Sempre, minha querida. E a altura está prestes a chegar. Passarás mais uma noite com o teu anjo de carne e osso. E depois serás minha para sempre. As estrelas estão a mover-se no céu. Estão a formar o padrão perfeito. Não as consigo ver. A única coisa que vejo é a neve a cair. Ah, mas estão lá. É no período mais rigoroso do inverno que tudo o que irá renascer dorme em segurança na neve. O mármore parecia gelo. Ela pôs os dedos sobre as letras. Deirdre Mayfair. Não conseguia chegar à gravação da porta em forma de buraco de fechadura. Vem agora, querida. Vamos voltar para casa e para o calor. É quase a altura. Todos eles virão. Os meus filhos. O grande clã de Mayfair. Toda a minha progenia. Que se tornaram ricos à sombra quente da minha asa. Voltemos agora para casa, minha amada. Mas amanhã, amanhã, tu e eu estaremos sozinhos em casa e tu tens de mandar embora o teu arcanjo. E tu mostras-me como eu posso ser a porta? Tu sabes, minha querida, soubeste sempre nos teus sonhos e no teu coração. Ela caminhou rapidamente sobre a neve, com os pés molhados, mas isso não importava. As ruas estavam vazias e brilhantes, ao lusco-fusco pardo. A neve era tão leve que parecia agora uma miragem. Eles não tardariam a vir. O minúsculo bebé dentro dela teria frio? Lémulo, dissera. Existem milhares, milhões, atirados como lixo pelos esgotos do mundo. Todos aqueles minúsculos cérebros e órgãos perdidos. Estava escuro e todos eles vinham. Era essencial fingir que estava tudo normal. Ela estava a andar o mais depressa que podia. Tinha a garganta a arder, mas o ar frio sabia-lhe bem, gelando-a toda, arrefecendo a febre dentro dela. E ali estava a casa escura, à espera. Tinha chegado a tempo. Tinha a chave na mão. E se eu não conseguir que ele vá? Amanhã, murmurou ela. Estava ao portão a olhar para as janelas vazias, como naquela primeira noite em que Carlota tinha dito: venha ter comigo, escolha. Mas tens de o obrigar a ir. Até amanhã à noite, minha querida. Se não, matá-lo-ei. Não, não podes nunca fazer isso. Nem sequer o deves dizer, ouviste? Nunca lhe poderá acontecer mal nenhum. Ouviste? Estava no alpendre a falar alto para ninguém. E à sua volta a neve caía. Neve no paraíso, cobrindo as folhas das bananeiras, caindo levemente junto às canas grossas de bambu. Mas o que teria sido o paraíso sem a beleza da neve? Tu compreendes-me, não compreendes? Não lhe podes fazer mal. Não lhe podes fazer mal em absoluto. Promete-me. Faz o pacto comigo. Não acontecerá nada de mal a Michael. Como queiras, minha querida. Eu amo-o. Mas ele não se pode interpor entre nós, na noite de todas as noites. As estrelas estão a deslocar-se para a configuração perfeita. Elas são as minhas eternas testemunhas, antigo como sou, e quero que brilhem sobre mim no momento perfeito, o momento que eu escolhi. Se queres salvar o teu amante da minha ira, faz com que ele desapareça da minha vista. Capítulo 50. Eram 2 da manhã quando todos se foram embora. Ele nunca tinha visto tantas pessoas felizes, completamente alheias ao que se estava realmente a passar. Mas que é que se estava realmente a passar? Era uma grande casa quente, cheia de risos e cantos, com as suas muitas lareiras acesas, e lá fora a neve a cair suavemente, a cobrir as árvores e os arbustos e os caminhos com a sua brancura luminosa. E porque é que não haviam de se estar a divertir? Como tinham rido ao escorregarem nas lajes cobertas de neve e pisando ruidosamente o gelo nas sarjetas. Até havia neve suficiente para as crianças fazerem bolas de neve. De gorros e luvas, tinha corrido por cima da crosta gelada que cobria o relvado. Até a tia Vive adorara a neve. Tinha bebido demasiado sherry e nesses momentos fazia-lhe lembrar assustadoramente a mãe, embora Bee e Lily, que se tinham tornado grandes amigas dela, não parecessem importar-se. Rowan tinha estado perfeita durante toda a noite, tendo cantado os antigos cânticos com eles ao piano e posado para fotografias à frente da árvore. E aquele era o seu sonho, não era? Cheio de rostos radiosos e vozes sonoras. Pessoas que sabiam apreciar aquele momento, tilintavam copos em brindes, lábios tocavam em faces e o som melancólico das antigas canções. Foi tão amoroso fazer isto, tão pouco tempo depois do casamento. Todos juntos, como nos velhos tempos. Um Natal como deve ser. E tinham admirado tanto os seus preciosos enfeites. E embora lhes tivesse sido pedido para não o fazerem, empilharam as suas prendas por debaixo da árvore. Houve momentos em que ele não conseguiu suportar aquilo. Tinha ido ao terceiro andar e saído para o telhado do quarto virado a norte, ficando perto do parapeito, a olhar para a parte baixa da cidade e para as luzes. Neve no telhado, neve a delinear os parapeitos e as cumieiras e as chaminés, e neve a cair, fina e bela, a perder de vista. Era tudo o que ele alguma vez quisera, com a mesma plenitude e riqueza do casamento, e ele nunca fora tão infeliz. Era como se aquela coisa estivesse a apertar-lhe a garganta com a mão. Tinha vontade de dar um murro na parede. Tal era a sua ansiedade. Era amarga. Amarga como a dor é amarga. E pareceu-lhe que nas bolsas de silêncio por onde passara, no andar de cima, longe deles, sentia aquela coisa. Que quando punha os dedos nus nas maçanetas e nas molduras das portas, o vislumbrava, violenta e momentaneamente nas sombras. Estás aqui, Lachas. Sei que estás. Nas sombras, algo recuou para o deixar passar, brincando com ele, deslizando pelas paredes escuras para longe dele e depois dispersando-se, de forma que ele deu por si no hall do último andar, à luz fraca, sozinho. Qualquer pessoa que o estivesse a espiar pensaria que era louco. Michael riu-se. Teria sido esse o ar de Daniel McIntyre na sua velhice, embriagada e errante? E os outros maridos eunucos, que tinham pressentido o segredo? Procuravam amantes e a morte certa, ao que parecia. Ou perdiam-se na irrelevância? Que raio é que lhe iria acontecer a ele? Mas aquilo não era o fim. Aquilo era apenas o princípio. E ela tinha de estar a tentar ganhar tempo. Ele tinha de acreditar que por detrás das suas súplicas silenciosas o seu amor esperava para se voltar a revelar em verdade. Finalmente foram-se embora. Os convites de última hora para o jantar de Natal tinham sido recusados com tato. E feitas promessas para futuros encontros, a tia Vive jantaria com Bi na véspera de Natal. E eles não se deviam preocupar com ela. Podiam ter aquele Natal para si próprios. Tinham sido trocadas fotografias Polaroid e crianças adormecidas foram tiradas dos sofás, dados os últimos abraços e depois saíram todos para o frio limpo e cintilante. Cansada de tensão e doente com preocupação, ele demorou propositadamente a fechar as portas e janelas. Já não era preciso sorrir. Não era preciso fingir nada. E, santo Deus, como teria sido o esforço para ela! Temia subir as escadas. Percorreu a casa a verificar as janelas, a verificar os minúsculos pontinhos de luz verde no painel de alarme e abrindo as torneiras para impedir que a água gelasse nos canos. Por fim foi à sala e parou, junto à sua magnífica árvore iluminada. Tinha alguma vez tido algum Natal tão amargo e solitário como aquele? Se adiantasse alguma coisa, estaria naquele momento em fúria. Ficou deitado no sofá durante algum tempo, deixando que a lareira se apagasse, e a falar em silêncio com Julián e Débora, perguntando-lhes, como já perguntaram um milhar de vezes naquela noite, o que é que era suposto ele fazer. Por fim subiu as escadas. O quarto estava em silêncio e às escuras. Ela estava tapada com cobertores e ele apenas viu o cabelo dela na almofada, o rosto virado para o lado. Quantas vezes durante a noite é que ele tentara encontrar o seu olhar e falhara? Alguém teria notado que não tinham trocado uma única palavra? Estavam todos demasiado seguros da felicidade deles, exatamente como ele tinha estado. Dirigiu-se silenciosamente para a janela da frente e afastou o pesado cortinado de damasco, para poder olhar para a neve que caía pela última vez. Já passava muito da meia-noite, já era véspera de Natal. E nessa noite viria o momento mágico em que ele faria o balanço da sua vida e das suas realizações, em que daria forma em sonhos e em planos ao ano seguinte. Rowan não vai terminar assim. É apenas um desentendimento. Sabíamos desde o princípio, muito mais que os outros. Virou-se e viu a mão dela na almofada, esguia e bela, com os dedos ligeiramente fletidos. Aproximou-se silenciosamente. Queria tocar-lhe na mão, sentir o seu calor contra os seus dedos, agarrá-la, como se ela estivesse a flutuar para longe dele, num mar escuro e perigoso. Mas não se atreveu a fazê-lo. Tinha o coração a bater desordenadamente e sentiu aquela dor quente no peito ao olhar para trás para a neve que caía. E depois o seu olhar deteve-se no rosto dela. Ela tinha os olhos abertos. Estava a olhar fixamente para ele no escuro e os seus lábios distenderam-se num longo sorriso malévolo. Ele ficou petrificado. O rosto dela estava branco à luz fraca que vinha da rua e duro como mármore, e o sorriso era gelado, e os seus olhos brilhavam como pedaços de vidro. O coração dele bateu ainda mais depressa, e a dor quente espalhou-se pelo peito. Continuou a olhar fixamente para ela, incapaz de desviar o olhar, e depois a sua mão fez um súbito movimento que ele não conseguiu controlar. E agarrou-lhe o pulso. O corpo dela contorceu-se. A máscara malévola do seu rosto amarfanhou-se por completo e ela sentou-se subitamente na cama, ansiosa e confusa. Que é, Michael? Olhou para o pulso e ele largou-o lentamente. Ainda bem que me acordaste, murmurou ela. Tinha os olhos dilatados e o lábio tremia-lhe. Estava a ter um sonho horrível. O que é que estavas a sonhar, Rowan? Ela ficou ali sentada, imóvel, com os olhos semicerrados, e depois agarrou uma mão com a outra, como se a quisesse arrancar. E ele percebeu-se vagamente de que já a tinha visto antes fazer aquele gesto de desespero. Não sei, murmurou ela, não sei o que era. Era num sítio há séculos. E havia uns médicos reunidos, e o corpo deitado sobre a mesa era tão pequeno. A sua voz era baixa e carregada de angústia, e subitamente as lágrimas escorreram-lhe pelas faces ao olhar para ele. Rowan? Ela ergueu a mão. Enquanto ele se sentou pesadamente na cama ao lado dela, ela encostou os dedos aos lábios dele. Não digas nada, Michael, por favor. Não digas nada, não digas uma única palavra. E abanou a cabeça desesperadamente. Sentindo-se doente de alívio e mágoa, ele apenas lhe acariciou o pescoço com os dedos. E enquanto ela baixava a cabeça, ele esforçou-se por não chorar também. Sabes que te amo. Sabes todas as coisas que quero dizer. Quando ela se acalmou, ele agarrou-lhe as duas mãos e apertou-as com força. E fechou os olhos. Confia em mim, Michael. Ok, querida, murmurou ele. Ok. Desajeitadamente, despiu a roupa e meteu-se debaixo da roupa ao lado dela, sentindo a fragrância quente e limpa da sua carne. E ficou ali deitado, de olhos abertos, a pensar que não descansaria, sentindo-a a tremer contra ele. E depois, gradualmente, à medida que as horas foram passando, à medida que o corpo dela se descontraía, ele viu que os seus olhos estavam fechados e caiu num sono inquieto.